Prefeito saída Pucas, transição Caju, transponder 5067, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, pedido, nível 370, que é o pedido 7, vem falar na Pucas, transição Caju, 5067, eu transponder 120, decimal 8, controle para o voo, 192. Voo 192, correto, portão 8, chame para o voo, que estiver aqui na mão. Estão prontos para o flexão de noite, o 1192, com a equipe de solo, banho da companhia ingressando no pátio principal para parqueamento na posição 11, após passagem do mesmo autorizado, reporte tarde. Após a companhia autorizada, o flexão de estacionamento vai ser importante para o tarde, o 1192. táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Unitaxi Índia. O ponto de espera reporte pronto, ajuste no 019. Vai cortar agora o plano ponto de espera, ajuste no 019, vou com o 19. Autorizada, minha área de acústica 1-0, vento 1-3-0 graus e 1-1-1. Autorizada, ingresso de colagem da 1-0 ou 1-1-1-3. Controle Salvador, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Vou com a 1-9-2. Vou com a 1-9-2. Contato com a Netline, Subazia, Santa Porta, Caranga, 370. Sobe via Pouca para o 370, 1-9-2. 2, Fokker 5, head via Moment 1, arrival to pass level 050, unit 101. Luna intersection, Fokker 5, and pass level 050, go 1172. Nós chame-se 35 na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 4. Ok, vai chamar de 12085, alterna 125, 45 no 192, bom dia. Could you confirm? From the tower in front of the plane above 138. Roger, landing above 7-8, so 1172. caution on our last go, 1172. Over the tower, 118 is small, 95. 118.95, go, 1172, how are you? Salvador Tower, good evening, go 1172, establish on ILS runway 10. Go 1172, have in fact please land runway 10, wind 150 degrees, 10 knots, runway 10 right. Roger, we're clear to land runway 10, go 1172. One one seven two, under ground altitude 8. Using the runway via Tech 3 aircraft, see approved via Alpha Juliet Gate number 8. Roger, flight 5, 4, contact approved via Alpha Juliet 08, go 1172. voo Golfo Golfo Oscar, na ponte 11. Golfo Golfo Oscar, prosseguir. Solicito autorização de reboque para o pátio 3, posição 7 Romeu, aeroporto. Gente, o Golfo Golfo Oscar na posição 9, enfim, o reboque. E reporte no através da posição 09, estou com o contato da companhia para parqueamento na posição 08. Iniciando e aguardando. Bom dia, copia Guarulhos nível 360. Bom dia, copia, aí a informação é a fonte. Afirmo, 1173, autorizado para Guarulhos, via peso 110 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída São Uno, transição Motiva, transponder 5104, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Uno, Sierra, Alfa, Novembro, Vitor, Oscar, Uno, transição, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Tá bom. Então é 360, Pedro 10, Salvaté, Salvo, Motiva, 104 é o código, o controle 208 e a número 2. Bom, 973, no portão 02, chama o plano para o pushback. Nós com autorização subir o reboque, repassar o término no pátio 3. Ok, prosseguindo o box, só ratificar no prefixo, Golf Quebec, até o pátio 3. Sim, Golf Quebec, copiado. Registro número 6, identificação, voo posição e capa, para a pátio número 6, ajuste no Salvador 9019. Confissão número 1, aproximação. Sumiu, foi. Preciso autorizar até a pátio número 6, a 3, 2, 8, 1, 9. motora manual, já com a chifra do gato. 12º Quebec, na posição 7, deu parte. Excelente, 12º Quebec, frequência livre. Obrigado, bom dia. 1973, decolar 228, acionando o transponder 5104, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. Ah, desculpe, 5104208, obrigado. Controle Salvador, é o voo 1173. 1173, contato radar decolagem, subavia saída a salvo, 1 para nível 360. Salvo 1360, pode voar salvo? Autoridade salvo, estou 1173. Obrigado. Nada, ILS 1038 no meia. 1038 no meia, chama a torre, a frequência 1185 no pouso. 1185, confirme 1-5. 95, 1185, 1038 no meia. 1-95, obrigado. No meia, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 4, 0 graus, 0, 9, 9, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Pista, condição, autorizado, pouso, pistão 0, 138 no meia. Uma 73, Bastião 25 Recife, na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. Ok, 2835, 238, obrigado. Solo aos 34, liberando via Delta, taxi Alfa, Juliette, posição 02. Delta, Alfa, Juliette, 02, bandeira 6, 58, 3, 8, 9.